Sintonia, história de um sonhador que sempre sonhou, mas nunca cumpriu, mas nunca foi atrás, mas nunca buscou. A grande dica é: nunca confie em alguém, só na sua família. Quando acordei, recebi de cara uma carta, dizia assim: era pra eu sair de casa, senão seria um fim pra mim. Não tinha dinheiro pra comida e aluguel, vivia na lua, navegando entre as nuvens do céu. Pessoas hipócritas que não trampo pra ex-presidiário. Ontem roubava, matava, e hoje sou tirado de otário pelo sistema, que não dá escolhas pra você. Se eles quiserem sua morte, um dia cê vai morrer. Então fui contra eles, decidi traficar. Vendia mais de um quilo por mês para apenas me sustentar. Quando vi, também usava só pra poder esquecer do porquê. Eu tava ali, de tudo tenho porquê. Enfiava o nariz, tratava o cliente mal. Vários back rolava, eu na noia, cheio de real. Pistola na cintura, na mão uma granada. Não comia, não bebia, tava com a garganta travada. O machado queria cortar minha cabeça. Eu sabia que nunca mais seria alguém na vida. Entregado pras drogas, vícios constantes, alucinante. Não sabia porque na onda me sentia importante. Mas não era, era só marginal cavando com família. Era isso que eu pensava, quase tive uma filha. Quase fui para os 15 anos, mas sempre deu um caô. Minha mina com 14 e o bebê ela abortou. Matou mais uma vida, jogou ele no mar. Devendo a agiota, disseram que ia cobrar. Traficante, devedor, solitário, sonhador. Destruí meu próprio sonho, pois sei que ele acabou. Vivi muito, eu sei, vivi mais fora da lei. Desde pequeno esse sistema eu nunca respeitei. Hoje sou maior de idade, seria, né, meu irmão? Se não fosse minha negligência, hoje não estaria no caixão. Perdi emprego, confiança, namorada, alma perdida. Perdi tudo e no final eu também perdi a vida. Duvido que os amigos que eu estava esqueça. Saindo da treta pelos cana, foi atingido na cabeça. Cai sangrando no chão, juro, tentei vazar. Os que se dizia meus amigos me deixaram agonizar. Viram minha dor, viram minha eterna falta de sorte. No final eles viram nada mais do que minha morte.